Olá, meninas, meninas, fluídas de todo o Brasil. Tá começando a primeiríssima edição do PocCast, que é o podcast derivado do Jesus Wore Chanel. Dando um pequeno histórico pra quem não conhece, o Jesus Wore Chanel começou como um podcast chamado Jesus Usava Chanel. Ele virou um blog e agora a gente fez um novo podcast pra esse blog, que é o PocCast, que é um podcast meu com o Lucas. As duas únicas pessoas, basicamente, do blog que ainda são interessadas por gravar podcast. É muito real, a gente ama esse formato, a gente ama gravar podcast. E a gente vai estar aqui falando de cultura pop, basicamente, porque o nosso blog é sobre isso, mas especificamente música e de vez em quando, assim, sobre filmes, séries e outras coisas do universo do entretenimento. Então, a gente vai também usar muitas das pautas que a gente usa no blog e a gente vai discutir os textos que a gente escreve lá, mas não só os textos que a gente escreve lá, a gente vai abrir mais para várias possibilidades. Quem não me conhece do Jesus Wore Chanel ainda, meu nome é Kelvin, minha arroba no Twitter é bubblegumrave. Eu sou interessado em cultura pop no geral, especificamente música, porque como eu sou músico, assim, eu gosto muito de pesquisar e conhecer mais sobre música. No blog eu tenho uma coluna sobre música, que é a Disco Thick, e também faço alguns posts de vez em quando sobre animes e sobre filmes e tal. É isso. Oi, gente! Quem está falando é o Lucas Urubatã. Como todo mundo já sabe, meu username no Twitter é @greenxstefani, com X, não com S. Eu sou mais popular do blog, provavelmente. A dona do blog. Ai, coisa de tudo. A Selena Gomes desse grupo. Inclusive, me siga no Instagram, porque eu sou próximo a bater os 800 seguidores. Isso é o que me alimenta. E vocês sabem minhas colunas, meus fãs sabem que eu tenho a Girl of the Month. De vez em quando eu faço algumas pautas. Não sou muito bom em escrever, por isso tem meus assessores de imprensa, Kelvin e Matheus, às vezes. Mas mais é o Kelvin mesmo. Mas é isso aí, está aberto a nossa temporada de podcast, finalmente. Eu não sou apenas assessor de imprensa do Lucas, eu sou o ghostwriter dele. E falando em ghostwriter, a gente vai abrir o podcast falando da Cardi B, que lançou o primeiro CD dela essa semana. Tem um review lá no blog, inclusive, e a gente deu a nota maravilhosinha, assim, pro álbum dela, porque tá incrível. Eu tô muito feliz com esse álbum, porque é um álbum muito bom e, assim, rappers femininas com um trabalho coeso e assim, com qualidade no mercado é uma coisa que tá escassa, assim. A gente só conhece, sei lá, Nicki Minaj, tem a Azealia Banks, que é muito mais underground, assim. E a Cardi B tá ganhando o espaço dela, assim, desde o ano passado com Bodak Yellow. Eu escutei o álbum, eu aprovei muito. E o Lucas também escutou, eu acho. Espero que ele tenha escutado, porque esse álbum tá maravilhoso. Você escutou, Lucas? Eu escutei, sim, amigo. Inclusive eu dei a nota. Eu fui a segunda pessoa a dar a nota. E eu achei muito bom. Eu acho que tava faltando alguém na cena feminina rap e, tipo, ela entrou com tudo. Ela entrou com tudo, ela apareceu, tipo, mas o problema é que a Cardi já existe há um bom tempo. E pra quem conhece ela já há bom tempo, ela participava do Money Love Hip Hop no, acho que é VH1, não sei. É, no VH1. E que era sensacional, ela é totalmente engraçada, ela é fã, ela é isso que, tipo, ela, como ela explicou, ela é isso mesmo, ela não é forçada, isso é ela. E, tipo, pra quem acompanha ela e conhece o trabalho dela, eu conhecia ela, mas não sabia que, tipo, era música. Eu conheci mais pelo, esse, entre aspas, personagem dela, que, tipo, é sensacional. Só que ao mesmo tempo eu descobri que não é uma personagem, tipo, então é ótimo, ela é maravilhosa. E o CD está ótimo também, pisou na Nicki Minaj. O mais legal, assim, da carreira da Cardi B é que ela começou, tipo, meio que sendo stripper. Depois ela ganhou essa oportunidade no reality show da VH1 e ela foi meio que aprendendo a ser uma rapper. E a personalidade dela, que é, tipo, bem amigável e divertida, essa coisa bem, yeah, foi ganhando atenção no programa. E além disso, tipo, nas redes sociais ela era insuperável, assim, os vines dela e, tipo, os posts dela no geral eram muito engraçados. E isso ajudou a, tipo, popularizar a imagem dela. E foi por isso que Bodak Yellow pegou primeiro na Billboard ano passado, assim. E foi a primeira vez que uma rapper solo, feminina, conseguiu pegar primeiro desde a Lauryn Hill no final dos anos 90. Então foi, tipo, um super feito. E com esse álbum, inclusive, ela tem uma música com sample da Lauryn Hill, que é Be Careful, o single novo, e tem várias músicas em tons diversificados, assim, mesmo rap, hip hop sendo uma coisa meio limitada, ela abre o leque de possibilidades e faz, por exemplo, uma música que é um hip hop latino, que é com J Balvin e com o Bad Bunny. Ela faz músicas mais emocionaiszinhas, assim, com participação de cantoras de R&B, tipo a SZA, a Kehlani, tá, tipo, tá incrível, tá. Nota 9.0 esse CD. Nota 8. Nota. Procurem as brigas da Cardi B, os barracos que ela já fez no Love Money Hip Hop, porque são sensacionais. Vale muito a pena conferir. E vamos parabenizar ela porque ela está grávida do Offset, né? do Taylor. É verdade. O próximo lançamento importante da semana foi o, finalmente, álbum, primeiro álbum da Kali Uchis. A Kali Uchis é uma cantora americana barra colombiana. Na verdade, ela nasceu nos Estados Unidos, mas viveu boa parte da infância na Colômbia. Que meio que surgiu no meio alternativo, assim, uns aninhos atrás. 2014, 2015, ela começou a pipocar. Lançou uma mixtape, duas mixtapes. E tava lançando uns singles desde o ano passado, uns singles soltos, assim, pra ver se funcionava e conseguia fazer esse álbum acontecer. Eu tô tão feliz com esse lançamento, porque eu esperei por muito tempo. Eu sou muito, muito fã da Kali Uchis, desde que eu conheci ela, assim. Porque ela tem uma marca diferente, ela é tipo uma latina que não é óbvia. Que nem Camila Cabello da vida. E desculpa, Camila. E o álbum tá incrível, tem participação de várias pessoas, de vários artistas que eu gosto. Tipo Kevin Parker, do Tame Impala. Tem do Damon Albarn, que é do Blur, do Gorillaz. Tem o Tyler, the Creator. Tem o Bad Bad No Good. Enfim, só tem gente incrível. Além da Georgia Smith, que é a nossa rainha diva do R&B também, alternativo. Eu espero que todo mundo ouça esse álbum. Inclusive, eu tô feliz que o álbum tá tendo, tipo, uma boa recepção da crítica. Inclusive, no nosso, na nossa crítica, na nossa Bicha Fork, lá do Jazzou Chanel, ele ganhou nota 9.5, pra vocês verem a responsa desse debut da Kali Uchis. É, né? É muito legal ver o trabalho da Kylie sendo reconhecido, porque, tipo, a Kylie, tipo, ela diferente da Camila Cabello, como disse, ela é latina, óbvio, mas, tipo, ela tem todo aquele charme latino, ela representa os latinos. Tu nota que, tipo, o sangue latino ferve ali. Ela, tipo, praticamente tá na mesma base que a Selena era na época, porque, tipo, ela não tenta, tipo, se enquadrar em certos parâmetros, assim, tipo, que nem a Camila, que quer porque quer acontecer nos Estados Unidos. Ela faz toda aquela questão, aquela música dela, bem americanizada, entre aspas, claro. Mas, tipo, a Kali não tem esse medo de fazer isso, e ela tá aí batalhando. Eu não conhecia o trabalho dela, tipo, antigo. Até escutei o Por Vida, e não é um dos meus, das mixtapes que eu gosto, porque, mas tem Riding Round, eu acho, Riding Round. E não sei o que aconteceu, eu ganhei uma mixagem nova, a música, e ficou muito melhor. Daí, tipo, foi quando eu me apaixonei por ela, daí eu baixei piratas músicas, inclusive. E aí foi o que estourou pra mim. Essa versão de Riding Round é porque na mixtape é uma versão bem mais calminha, assim. Aí a versão do single que ganhou o clipe é a versão mais que é um reggae e tal. E foi essa música exatamente por onde eu conheci ela, e que, tipo, eu me apaixonei, porque a música ainda é uma das minhas favoritas até hoje. E o clipe é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. E se passa na Colômbia, onde ela nasceu e tal. É bem... Eu adoro o começo, é muito tosquinho, é muito novela colombiana. Toda aquela gente tentando abraçar ela, eu acho maravilhoso. La Sensación de la Favela, de fato. Daí, o CD, continuando falando sobre o CD, é bem diversificado, assim, em questão sonora. Tipo, tem muita coisa de meio soul, meio R&B, tem até bossa nova no CD, a intro do CD é bossa nova. Tem reggaeton também, os dois singles, os primeiros singles foram bem reggaeton, assim. E a questão da Kali Uchis, ela realmente representa uma força latina, sem ser óbvia, e tem os estereótipos latinos, às vezes, mas ela sabe incorporar isso bem também, e ela... sabe falar bem nas músicas dela. Ela tem um posicionamento, uma coisa meio política, assim, ela milita muito. Principalmente tem uma faixa que chama Teeth on My Neck, que é uma música onde ela milita muito contra o capitalismo. Além de tudo, ela é realmente uma pessoa comunista, diferente de certas cubanas aí que estão cantando sobre Havana, mas são capitalistíssimas, sabe? É isso. Ouçam Kali Uchis, Isolation. Fidelizou. Amiga, qual é a tua favorita do álbum? Eu acho que o único problema do álbum é porque ele acaba uma hora. Porque ele tá muito bom e vale muito a pena. Quando ele acaba, você fica, nossa, já, tipo, começa de novo. Mas a minha favorita, eu acho que é Dead to Me, porque é uma música que endereça a questão do sentimento de apatia e vontade, aversão a outras pessoas. Sabe, pessoa que você sabe pisou na bola com você e você não quer mais contato, Dead to Me é tipo meu jam, porque tô assim com vários amigos meus recentemente. Ah, e a minha favorita, eu acho que é Just a Stranger. Eu não sei porquê, mas, tipo, ela me traz toda uma vibe do Cansei de Ser Sexy. E eu achei genial, a música é maravilhosa, a letra. E aquele refrão, né? É muito bom. Fica repetindo, é muito É muito bom, vale muito a pena escutar. Bichas, vejam a nossa crítica no Bicha Fork e escutem, por favor. Isolation é o futuro da música e recebeu o Best New Music, né? Pela Pitchfork. Recebeu o Best New Farofa pela Bicha Fork. Pra alegria do Matheus, que chorou muito no dia anterior, dizendo que, ai, que tinha esquecido a Kali, que não sei o que, que a Cardi B ganhou. E no outro dia ele foi esmurrado. Foi massacrado. Próximo lançamento é o álbum da Kylie Minogue. É o 14º álbum da Kylie Minogue. Pra mim era o 13º, eu nem sabia que, tipo, tinha tantos álbuns assim. Eu tô meio perdido, inclusive, na carreira dela. É o Golden, que saiu semana passada, que é o álbum pop country dela, que ela tá surfando ali naquela onda do Joanne, da Lady Gaga. Eu não curti o álbum, mas ele não chega a ser desagradável. Ele é um álbum ok, mas esse pop country eu detesto. Realmente não tem como gostar. Ah, então, eu não sei. No começo eu falei que eu não gostei do álbum, mas é porque eu fui influenciada pelas pessoas à minha volta que falaram que o álbum era ruim. Mas depois eu parei pra escutar com calma e eu achei o álbum muito bom. Dei a nota 8, se não me engano, pra ele. Nossa, é muito alto. Ele tá muito bom, amigo. O pior é que ele tá muito bom. As letras são muito boas. E, tipo, parece que ela tá. Parece que. Não sei se ela compõe, não sei, não me interessa pela vida dela de compositora. Mas, pelo que, tipo, pelas coisas que eu vi pelas letras dela, tipo, parece que ela tá bem feliz com essa nova era. Tipo, ela tá bem feliz com ela mesma. Ela tá velha, não podemos negar. Tá, a idade começou a bater nela finalmente, assim como começou a bater na Avril Lavigne. E eu achei o álbum muito legal, tipo, eu só não gosto dessa vibe toda, tipo, ai, country. Ah, tipo, podemos ter outras coisas, tipo, óbvio que eu entendo que, tipo, é uma nova inspiração, um novo caminho, acho legal, mas, tipo, tá muito saturado já. É, o pior é que, assim, tipo, esse country que ela resolveu fazer não é nenhuma coisa genuína, sabe? Porque ela disse que foi o Relações Públicas dela que deu, tipo, a ideia, ah, por que você não faz um CD country? Então, tipo... Tirando por isso, já dá pra saber que ele é muito, obviamente, inspirado na onda do Joanne, no Zeitgeist que o Joanne fez da música country. Agora, a questão é, no Joanne, no caso, é porque a Lady Gaga é americana e o country é pra puxar a questão de raízes americanas e de sentimentalismo, introspecção. E no caso da Kylie, não faz o menor sentido, porque ela não é americana, ela é, tipo, australiana. E, sei lá, pro público dela, que é europeu barra australiano, o country não traz essa questão de identidade e tal. Muito menos pra ela, que não é americana de verdade. Então, sabe, só uma coisa meio fora do lugar. Pois é, né? E ela, inclusive, foi gravar o álbum no Texas, né? Gravou todo o álbum no Texas, nada a ver. Não, nem foi no Texas, foi em Nashville. Nashville? Que é o berço do country. Mas é exatamente, ela foi, tipo, atrás de raízes que ela não tem. Que ela nunca teve. Básico é que eu não sou bom em geografia, assim como a Jimin, e a Seo Hyun e a Tiffany Young. Então, não sabia. Amigo, a gente entende. Mas sabe que a recepção dos londrinos, do pessoal da Europa, tipo, tá bem boa, tá no álbum. Eu vi que a gravadora vai investir bastante agora, vai ter mais divulgação, tá tendo divulgação, mas vai ter mais. E parece que tá confirmado 4 singles certos pro álbum. Ah, o álbum é bem radiofônico, assim, ele funciona pra tocar na rádio, sem você pensar muito naquilo que você tá escutando. Então, tá de não boa. Não é um country puro, né? É o country misturado com a música eletrônica, né? É um country super diluído, assim, pra ser uma coisa radiofônica mesmo. Exatamente por isso que ele não soa genuíno, que é um problema. Mas outra questão que eu queria endereçar das músicas serem mais country eletrônico é porque as músicas parecem que nasceram pra ser música pop eletrônica e depois ganharam essa roupagem country porque o pessoal pensou, ah, vamos colocar um twist assim, country, meio que Joanne tá fazendo sucesso, vamos colocar uns banjos aqui, colocar uns violõezinhos aqui por cima e vai virar outra coisa. E aí acho que se as músicas fossem só pop, elas seriam 10% melhor do que esse countryzinho assim. Sim, mas vale a pena escutar, quem tiver interessado, procura o álbum, que já deve ser em duas plataformas. Eu acho que vale a pena muito, eu só acho que o single, a escolha do primeiro single foi bem péssima, Dancing, né? Eu tinha outras melhores, eu não aguento falar que ela canta, I wanna go dancing, eu acho muito chato, mas tem outras melhores. Eu acho Dancing plausível, é só meio fraca, mas como primeiro single eu preferia Raining Glitter. Raining Glitter, porque é bem o que as gays queriam, as gays adoram essa. É, ela ia dar tudo o que os gays quiseram com esse single. Mas é isso. E indo de um country pra outro, a gente vai pro CD da Kacey Musgraves, não sei como pronuncia o nome dela, que tem um CD também com um nome muito parecido com o da Kylie, inclusive. Dois CDs de country em duas semanas seguidas com nomes parecidos. Mas uma diferença muito grande é que o CD da Kacey, ela é uma coisa mais genuína, porque a Kacey, ela faz country de verdade desde o começo. E o nome do álbum é Golden Hour. Quem ouviu então foi o Lucas, eu não tive tempo de ouvir completo assim e prestar atenção nas músicas até agora, por isso eu não posso dar uma review boa sobre ele, mas ele tem uma review lá no site, ele ganhou uma nota muito boa, porque o Matheus ficou muito fã, o Lucas amou muito e eles deram notas assim, super bem. Pois é, diferente do álbum da Kylie, que misturou a música eletrônica, até que tipo, a Kacey ela mistura a música eletrônica numa das faixas que tá tipo bombando nos Estados Unidos, que é High Horse, que é genial, maravilhosa, vocês todos devem escutar, porque tipo, é muito boa mesmo, e... É muito psicodélica, tipo, ela fez uma performance na Ellen DeGeneres e ficou muito boa. É meio que tá virando a faixa preferida do pessoal lá. Só que, tipo, ela é bem country mesmo, como o Kelvin já disse. Tipo, eu acho que essa é a única faixa que meio que destoa. E ou What a World, que lembra muito alguma coisa que o Daft Punk faria. Mas, tipo, meio misturado com country. Mas é um álbum muito bom, eu não conheci o trabalho dela, eu conheci porque o Matheus indicou e falou muito. E daí eu parei pra escutar. E é muito bom mesmo, tipo, não sou muito fã de country. E nunca fui, eu acho que tipo, a única pessoa country que eu escutei na minha vida foi a Taylor Swift. E ela se perdeu no pop. Gore. Mas, tipo, vale muito a pena, tipo, conhecer a Casey. Eu não sei de onde é que ela saiu, na real, sendo bem sincero. Eu só sei que ela lançou esse CD, o Golden Hour. E tem faixas maravilhosas, vale muito a pena escutar. É um country puro, diferente da cara. Então, quem tiver afim, procure escutar. É bem pra relaxar, álbum pra relaxar. Pra as pops relaxarem, é isso. Netflix and chill com country. E agora indo pra alguma coisa mais, bem mais agitada, a gente vai para as nossas reviews de singles dessa semana. É, tem uma review de single só que saiu no nosso site, que é do single novo da Azealia Banks, que a gente vai falar aqui. Ela lançou essa semana, finalmente, o primeiro single do segundo álbum dela, que é Anna Wintour, o nome do single. Se vocês são poucos, conhecem da cultura pop, sabem que Anna Wintour é a editora da Vogue, a mulher lá que inspirou o Diabo Veste Prada. Mas a música é totalmente inesperada, assim, do que eu imaginei que ia ser. Ela não fala só sobre moda, a música é sobre como a Azealia Banks encontrou Deus e conheceu o amor verdadeiro de Deus. E agora ela é uma pessoa renovada e ungida. Mais ou menos isso. Se bem que, tipo, Deus na música é uma coisa bem metafórica. Mas é uma música bem parecida com o que a Azealia Banks fez no Nice Day Z, que é uma coisa meio club, house, anos 90. Mas indo pro próximo nível, assim, eu acho que a música realmente é uma evolução natural do trabalho dela. Tá sendo bastante aclamada pelo público LGBT, e o público LGBT voltou a abraçar a Azealia Banks, finalmente, graças a Deus. Que eu acho que as duas coisas se combinam muito bem, apesar dela ser problemática com esse público e vice-versa, eles se completam, então eu acho que eles deviam fazer as pazes de verdade. E é isso, só tem elogios. Eu fiz uma review da música lá no site, se vocês puderem ver também, tá ótima review, e eu falo disso em minúcias, assim. Eu tô passada que a música é sobre Jesus. Eu não sabia. Eu não parei pra prestar atenção na letra, mas eu adorei a música. E eu acho que a Zezé, que já foi integrante do nosso grupo no WhatsApp, inclusive, ela merece muito. O problema é que a mulher sabe fazer música. A mulher é muito foda no que ela faz. Eu não nego que ela é maravilhosa. Só que, tipo, ela teve uns rolês muito errados no passado. E, tipo, ela é maravilhosa. Tipo, ela, tudo que ela compõe, que ela produz é muito bom no final. Então, tipo, eu acho que o pessoal merece, tipo, ela merece o reconhecimento. E as pessoas não precisam enganar ela. Isso é diretamente para os fãs brasileiros que enganaram a coitada e falaram que ela ganhou platina aqui no Brasil com Anna Wintour. E ela postou no Twitter, ela disse que se fosse mentira ela ia chorar. Provavelmente ela chorou porque era mentira, ela não ganhou era platina. Mentira. Mas então, escutem, Anna Wintour, eu acho que House é um estilo maravilhoso. Ai, toda aquela, remete muito a passarela, tipo, e tipo... Eu não sei se House casa muito bem com Anna Wintour, tipo, o nome mesmo, casa com passarela, com moda. É uma música que, tipo, casa muito bem com moda e, tipo, se colocassem lá na trilha de algum desfile ia ficar sensacional. A Azealia Banks é o futuro da música, continua sendo o futuro da música, só merece mais reconhecimento. Como disseram no Twitter essa semana, a Azealia Banks tá sempre trazendo os melhores houses, então ela é a melhor corretora de imóveis do mundo pop. Morre. E só um adendo sobre Anna Wintour, é porque a música ia ter participação da Mel B, do Spice Girls. Tipo, elas fecharam o featuring, ia acontecer, mas a Mel B teve uns problemas pessoais, assim, não ia ter tempo de gravar e acabou não rolando. Mas eu acho que, tipo, elas gravam uma música depois, quando tiver tempo. E a Azealia também queria que a Nicki Minaj estivesse na música, mas ela acabou que ficou, tipo, insegura e não mandou a música pra Nicki Minaj. Eu só digo que é uma pena, porque a Nicki Minaj perdeu de participar da melhor música dela em anos. Mas eu acho que não ia combinar com a Nicki Minaj, amigo, sinceramente. É verdade também, tipo, as partes que a Nicki ia pegar na música, mais ou menos, não iam ficar boas, assim. Pois é, porque a Nicki ia vir com o negócio... Ia ficar muito rápido, se necessário. É, e acho que a Azealia tem talento pra conseguir, tipo, levar a faixa sozinha, sem precisar de featuring nenhum. Acho que foi melhor ter feito sozinha. E só um adendo, o impacto foi tão grande de Anna Wintour, que a própria Anna Wintour, a diretora da Vogue nos Estados Unidos, tá pensando em largar a revista. É, e a própria Anna Wintour também elogiou a música, então a Nicki Minaj elogiou também, todo mundo elogiou, sabe? Ouçam Anna Wintour no iTunes. É, falando em Nicki Minaj, que a gente falou que ia fazer um feature em Anna Wintour, a gente vai puxando pros singles novos da Nicki Minaj, que não saíram no blog ainda, porque acabaram de sair, na verdade. São dois singles, que são do próximo CD dela, um que chama Chun-Li e outro que chama Barbie Things. E eu não curti muito os dois singles, não, acho que achei bem ok, assim, sabe? Chun-Li é legal, tem uma batida legal e tal, um rap legalzinho, mais ou menos, não chega a ser o melhor rap da Nicki Minaj, mas Barbie Things é muito sem graça. E é estranho porque a Nicki Minaj disse que ia ser tipo uma coisa maior que Anaconda, ia ser tipo incrível, uau. E quando vê na hora foi tipo bem mais ou menos. Acho que ela tá guardando o triunfo pros clipes das músicas, só isso explica. Pode ser, pode ser. Mas é bem isso, música fraca. Eu não sei, a Nicki Minaj se perdeu totalmente na indústria musical, acho. E tipo, já foi desbancada pela Cardi B, então tipo, amor, não acho que não tem mais o que ela fazer, sinceramente. Mas eu gostei muito mais de Chun-Li do que da Barbie, não sei o que, não me interessa também. Eu como designer gráfico e o Kelvin também como designer gráfico, sobre designer gráfico, a gente achou péssima as duas artes das capas. Péssimas. Todas as capas. Horríveis. Se contratassem a gente ou se eles da Britney, a gente fazia melhor, obviamente. Porque quem não lembra quando eles da Britney fizeram as capas de Radar, de Tree e etc. É real. E ainda falando sobre os singles e a questão do clipe poder ser o triunfo dos singles, isso me lembra que Anaconda, na época que saiu, era bem ok a música, e o clipe deu aquela coisa uau, virou outra coisa, a música virou um acontecimento, então quem sabe ela consiga repetir isso. Eu acho o clipe horroroso, eu acho péssimo aquele clipe. Não, amigo, o clipe deu um up na música, de verdade. Tipo... Deu um up, mas é porque só por causa do Pornic Minaj, né? Só por isso. Ah, o clipe é meio brega. E por último, a última pauta do nosso podcast hoje, a gente vai indo diretamente pra Coreia do Sul. A gente nem falou de K-pop aqui direito, porque não tá tendo muito lançamento relevante. Teve EXO essa semana, mas a gente ainda não ouviu pra poder fazer review e tal. A gente não queria fazer uma review aqui no podcast sem ouvir direito e poder analisar direito a questão. Então a gente vai falar da música do EXIDE e EXID, não sei como vocês pronunciam, a bandinha da Honey e da Lee. Só tem ela interessante mesmo. Que lançou essa semana um single solto do comeback delas lá, que chama Lady. E é uma música bem throwback, anos 90, meio Bruno Mars, assim, meio maluco no pedaço. Eu achei bem mais ou menos, eu acho que o pessoal do K-pop até não deu muita atenção pra música. O clipe é legalzinho, tem cores, tem uma dança legalzinha, assim, mas não me animou muito, inclusive. Isso porque ano passado elas só lançaram musicão, assim, lançaram Night Rather Than Day e DDD, que eram, tipo, duas músicas incríveis e que o público não deu mais atenção, não sei por qual motivo. Mas essa é bem fraquinha, assim. É porque tá datada também, né? Esse estilo musical tá muito datado. Já teve Bruno Mars, já teve aquele Triple H da Rio, né? Aí já teve as gurias do WhatsApp, quando voltaram, fizeram um estilo assim. E tipo, ah, esse estilo musical, ai, já deu. Mas elas são muito bonitas. E o instrumental é bonzinho, sabe? Tipo, não é... Eu acho que, na verdade, o EXIDE virou muito mais alternativo, mais indie do que o próprio pop, K-pop, né? É verdade. Inclusive, pensando pelo ano passado, os lançamentos, elas, tipo, divulgaram uma música que era boa e é uma música muito indie. Tipo, se fosse uma música de um DJ indie do Reino Unido, assim, tipo, ia bombar lá. Tipo, o pessoal ia... Pitchfork ia dar nota 10. É uma música que casa muito bem com a Luna George. Com a Luna, no caso, porque o George é o cara e só amigo. Mas é uma música que casa... Eu vejo ela cantando. É uma música maravilhosa. Rainhas Indies da Coreia. Parabéns pra Dona Republic. Eu só espero que, tipo, tenha um integrante do grupo que ela não tá presente nesses últimos comebacks porque ela tá com uma doença, um negócio assim. Eu espero que ela volte e que o grupo meio que volte aos eixos, assim, e lançamento mais conciso, sem ser, tipo, single solto, porque também tá me irritando já. Mas essa música delas me lembra que, tipo, tem várias outras músicas de K-pop que também pegam essa coisa de throwback dos anos 90 e que fazem 10 vezes melhor, sabe? Eu não vou nem citar nomes aqui, vocês vão procurando. Agora cite. Amazing, Showstopping, Never the Same... E falando em Amazing, Showstopping, Never the Same, essa semana completou 10 anos do debut da Lady Gaga com Just Dance. E isso não é exatamente uma pauta, mas a gente queria dar parabéns pra nossa quadril de Cheetos pelos 10 anos aí de carreira. Bem doida, mas ok. Lembro-me como se fosse ontem Gaguinha se apresentando no Miss Universo. Achei genial, achei futurístico, vi ali o futuro da música. Até que ela caiu, futuro, né? Até que o quadril esfarelou. E já não é mais a mesma. Mas parabéns pra nossa Gaga, pra minha, pra nossa Gaguinha. Sou o Little Monster, apesar de, tipo, de ter algumas coisas que não me agradam mais na Gaguinha. Mas ainda sou muito Little Monster, desejo tudo de bom pra ela. Ela é genial, ela é uma artista genial. E assim como eu, Kelvin também é Little Monster, já fomos muito mais. Não somos doentes como Michelle, claro. Mas amamos a Gaga e esperamos que um dia ela consiga retornar ao que ela ao pop cru, ao que ela vendia antigamente. É, desde 2011 ela tá sem lançar álbum, digamos assim, né? Então tá difícil. Ainda sobre esse debut da Gaga em 2008, eu tenho alguns feelings pra compartilhar. Eu não sabia que Just Dance tinha saído em abril, porque eu só vim conhecer, tipo, sei lá, setembro, outubro, por aí. Na época do Miss Universo, inclusive, também. E desde então eu venho acompanhando ela. Tipo, foi uma trajetória incrível. Era tipo um dos poucos fãs que defendia ela na comunidade da Christina Aguilera no Orkut. Bons tempos. Por fim, tem uma entrevista que saiu essa semana. Eu não lembro pra qual veículo é. Nossa, pra você ver. Tipo, foi pra Entertainment Weekly. Que é a entrevista do Akon e do Red One falando sobre o debut da Lady Gaga. Como foi divulgar ela, promover ela. Tipo, porque a música que ela lançou, Just Dance, era uma música muito diferente do que tocava nas rádios na época, em 2008. Então ela realmente, tipo, meio que revolucionou. E depois daquilo virou outra coisa, a música pop. Então leiam essa entrevista se vocês tiverem acesso. Acho que no RDT Lady Gaga, que é aquele site lá, tem a entrevista traduzida. É muito interessante ver o ponto de vista dos produtores e do pessoal que trabalha nos bastidores pra fazer ela acontecer, assim. E parabéns pra Gaguinha. Até o próximo álbum, Deus sabe quando. Mas é isso, o podcast acaba aqui. A gente volta semana que vem. Toda sexta-feira, 1 PM, eu acho que sai esse podcast. Pontualmente, a gente tá, tipo, com o sangue nos olhos pra fazer esse podcast acontecer. Porque o último, que era o Jesus Chanel, Being Extra, flopou muito. Vocês não deram condições pra gente. E a gente quer que isso aconteça. Então é isso. Valeu pra todo mundo que tá ouvindo. Até a próxima. Me sigam no Instagram. Eu só digo isso. Tem que ter a divulgação lá no Instagram. Os 800 followers vêm, amigo. Falta só 5, amiga. Ai, caindo espuma.